0, QNH 1-0, 1-6, Voi Itapi está presente para interceptar a chegada Mari. Standing by. Giant 6-3, stand by. Apache Taxi, Vitor Sierra Delta. Zulu, checado? Passado, travado. Liberto Zulu 0, vento de 150 graus com 8 nós, Juliette, estamos Zulu. Estamos Zulu. 66, 58 a bordo, Recife 4 e 40. Inicie reporte na interseção Papá Vitor Serra Delta. Ajuste 1-0, 1-6. Bate, fim de Alfa, 1895, ponte espera, com 1016, gol 96. O Vitor Serra Delta. Vai reportar na hora. Não vou ver aqui o Hector Visual com tráfego na curta final do 1-0, tipo César na 402. Só ver bem que o Hector Visual com tráfego na final do 1-0. Condições de ajustar com o número 2 para pouso pista 17? Afirma, não vou ver bem que o Hector. Então continue sua aproximação, será como número 2, o vento no momento de 150 graus com 8 nós. Yankee Mike. Paciente, não vou ver bem que o Hector. Solução 3155. 3155, prossiga. Tá, a gente tá na nossa CHZ, tá da massa? Ainda não, aguarde. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, temos aeronave para pouso na pista 17, Vitor Serra Delta. Vai manter a posição, aguardando o pouso da aeronave aqui. November Yankee Mike, o vento 150 graus 8 nós, livre pouso, pista 17, o November Yankee Mike é trem fixo, não é isso? Afirmo, livre pouso, pista 17, trem fixo, é November Yankee Mike. Senta. Salvador, boa tarde, Passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 060, QNH 1-0, 1-6, vou indo pro de Mari para interceptar a chegada, Mari. A frente, você está descida oficial, senhor, ideal, nós temos mais 15 minutos para a descida. Gente, reporte no ideal de descida. Passarelo 2231. Chame solo, frequência 1211. É, considera então Dael Leda, Brinde ou Dael Leda Motiva? Dael Leda Motiva. Ok, Dael Leda Motiva, tá, 3. Vento 150 graus 8 nós, 1966. A unidade livre de decolagem, gol 966. Lambda Yankee Mike, solo 5-4, qual é o pátio de destino? Autorizado o backtrack, aguarde para ingressar na Oscar, na Lambda Yankee Mike. Vitor Serra Delta, autorizado o ingresso da 1-7, reporte alinhado, cabeceira 1-7, Vitor Serra Delta. Do 2231, não vou entrar. Qualitap, 2231. Já me deu de descida agora então. Gente, desça para nível 060, que é negar 1-0-1-7. 060-1-0-1-7, 2231. Horácio Bright, then up Zulu 16, and go see your flight plan in route. Take off runway 10 after takeoff. Right turn, dial, Lida Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Transponder 45, correction, 5445, and Salvador Departure 119.8. Subou para nível 370, saída Puca. 370, Puca, gol 1966. Mike. Bom dia. Vitor Serra Delta, tem decolagem autorizada, pistão no 7, 1,50 graus, 89, Vitor Serra Delta. Squawk 5445. And Salvador Departure 119.8. 119.8, Giant 6. Report ready to start up and push back. Forward. Agora sim, autorizado 2000 pés, QNH 10107, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Rio 5973. Posição Elefa, 5143, ao transponder 198, controle. 360, conforme decorre 10, direita, arbora Elefa, 5143, 98. Correto, chama o próprio 11, boa 9097. Ah, chamada daqui a pouquinho. Diga, Mike. Controle frequência 1198, Vitor Sierra Delta. Angel 57, controle 198 graus, boa tarde. Boa. Chão no mil pés. Rota direta, transponder 0125, controle 198. Serra Delta. Papa Tango, Vitor Serra Delta, controle de Salvador. Contato radar na decolagem, subo para nível 050, saída Conde. Saída Conde, 050. Autoriza da presente curvar à esquerda e a proa Conde? Afirmativo, foi Conde da presente. Que o tempo chamado de roubo. Onde está presente? Ciente, é Delta. 1096, ajuste, taque, decolagem com torre 1895. Mike, é Delta. Parede 2231, desça para nível 050. 050, 31. 4118, ciente da papá para o continho, só top. Guarda cota, formação em curso Quebec. O Vitor Sierra Delta, quando possível, confirme o estimado para Sierra Bravo Alfa Romeo e o ponto de modificação. Vitor Sierra Delta, controle? Para o destino no 955, só. Grato, Vitor Sierra Delta. Pronto, cópia. Caju autorizado 190, 190, via Golf 677, com decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Caju, 5196, transponde 198, controle. 0, Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda, até Puca, Caju, 116, transponde 198, controle, 3627. Chama pronto, parte 3, 35627. Azul 418, pronto, cópia. 4118, pronto, cópia. Afins autorizado 340, nível 340, via Pesulo 21. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Arbor, transição Elefa. 5137, ao transponder, controle 198. Azul 4118. Já 340, Alto Zulu 21, piscina 10, curva direita, aborto elétrico, 5137, transponder 119, decimal 8, ponto 3, azul 4118. Fechamento correto, confirma a posição 3? Ah, não. Afirma, quanto você tiver de treinamento? Na 3 está livre, chama táxi. Livre, chama táxi. Zona 55, coordenador equipe solo, chama táxi. Solo 35627 para posicionamento, está na posição 4. Equipe 5627, coordenador equipe solo, chama táxi. Tango Delta Vito, boa tarde, informação Quebec em curso São Paulo 380, copia? Confirmando, decola da 197? Ciente, é autorizado São Paulo 380, via Zulu 90 até Bridge, após a Zulu 96, seguindo conforme a rota do plano. 17 a pista, decola da 197, curva à direita, perfil de subida da El, Leda Motte, Val Michael, Escatango Victor Alfa. 5133, transponder controle 198, Delta, São Tango Delta Vito. Decimal 95, bom pouso. 295, obrigado. Heavy ready for pushback and start. Stand by to pushback, Giant 63. Do 2231, desça para 2000 pés, QNH1017. Autorizado a final do procedimento ELS X-Ray, reposto estabilizado, livre da restrição de altitude em TAP. 2017, dente 2600, pode tirar. Apple, confirme o POV autonomia. Dois Salvador, boa tarde, Rio 5973, baixar travar. Boa tarde, 5973, baixar travar. Afirmo. Livre pouso no 0, 140 graus, com 629, Rio 5973. Livre pouso 5973. Tango Delta Vista. Tango Delta Vitor na Aerostar, livre acionar, reporte táxi, Tango Delta Vitor. Tango Zulu aguarde. O 35627 pronto táxi, POB 58 alterna Salvador, 3:20 da autonomia. 627, número 3, aguarde. Sente. O azul 418, confirme, não isso, push? Afirma, aguardando o operador de fim, senhor. Iniciando agora. Sente, azul 418, aguarde um minuto. Aguardando agora um minuto, azul 4118. Contra 155, confirme, estimado para início do táxi. Pode confirmar, Pedro? Estimado para o início do seu táxi. Mais 30 segundos. Ciente. Azul 4118, gentileza, coordenem com a equipe solo novamente para iniciar o puxo após a passagem do tanque. Já está pronto o táxi. Puxo após a passagem do tanque, autorizado puxo azul 4118. Na área. 26918, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050, está presente aí na proa de Itap, autorizado a chegada Maria. 050, Itap, 6918. 5241, Quebec, confere. Com 627, prossiga 58, Salvador 0320. Sim, a gente vai seguir o tanto, é o ponto de espera, a gente chama a torre 1895, 9096, o ajuste, corrigiu 1097, 35627. Sim, a gente então vai seguir o tanto, e com o ponto de espera 1895, com a torre 35627. Fala, Tânia 3, então 55, Protaxa 214, bordo, 4 horas, com... 158 nós, Mike Eco Delta. 017, boa viagem. Tá 8 ainda, quanto zero da 1-0-2, 9-5-0-3. Alô, Salvador, boa tarde, Rio 5973, Vibrando em 3. Rio 5973 está aqui a Alfa e Kilo, atento ao sinalizador. Rio 5973. Alfa, Kilo, atento ao sinalizador. 5973. Juliette, estamos no solo. O táxi da retaguarda do Trip reporta para ingresso no pátio 1 do Juliette São Zulu. Salve, Azul Caturno 118. Poderia confirmar a posição do táxi? Acionar a retaguarda do senhor no momento. Então, iniciando agora o Azul Caturno 118. Passou, só corrigindo, após a passagem do Trip, que já também está na retaguarda do TAM, 418. Confirma se tem passado a mensagem, 313. Bom, do Trip, um ATR, está colado no TAM, após o mesmo seu início. Gente, aguarde então o ATR, azul. Táxi Goma 097, 160, 317, Brasília. Mike Eco Delta, chamando a controle 119, 8, boa tarde. Boa tarde. Salve, boa tarde, 2231 da Passaredo. 3155, tá pronto? Onde segue o Embraer da Azul até o ponto de espera. No ponto de espera alterna 1895 e o ajuste 1097, gol 1097. Através do meia, após segue o Azul 1895, gol 1097. Obrigado, até mais, excelente. Tenta acender para 1500 pés da presente, senhor. Pronto. Tente, mantém o ponto de espera, o Trip 5627. Mantém. Papa Tango Kilo, Quebec Serra, o controle Salvador. Mantém sob condições visuais, 1.500 pés, QNH-1017, reporte através de Paris. Guarde. Eu não gostei, travou 2231 na passarela. Continua a aproximação, pistona 0, vento de 150 graus, 8 nós, 2231. 2231. 3-1, 5-5 da tarde. Gente, 150 graus com 8 nós. 5-5. Giant 6-3. 6-3, for ready to taxi, which direction do we plan taxi? Perguntou a direção do pushback aí, o Paulo. Confirme. O Atlas aqui perguntou a direção pro motor da avião aí. Não tô copiando, que foi? Abraço. Azul 4118, com 107 a bordo, 3 horas e 5, Uberlândia para o táxi. Confirma a alternativa? Uberlândia, Serra Bravo e Uniforme Lima. Gente, Azul 4118, táxi à direita, em alvo, quanto espera a tua 1895, ajuste na 097, boa viagem. Direita, de alfa 1895, graças a uma boa noite. Juliette, estamos no após a passagem do Bang da Gol, ingresso no Pátio 1, chama na Lima novamente, Juliette, estamos no. Polícia Salvador, muito boa tarde, Altan 3155, passando 1500 pés na frescura. Altan 3155, contato radar na decolagem, turbo para nível 320, saída dela. Dael 320, sem restrições, Altan 3155. 3155, põe na planta de Dael, está presente? Dael está presente, 3155. Tráfego ATR na curta final, ali mantém o no 05627. Gente, então após a passagem do ATR, vai alinhar e bater o 35627. Correto. Azul 4118. Boa viagem. Azul 6918, desça para 2000 pés, QNH 10017. 2017, 6918. Cinco dois quatro um, pronto cópia. Só Leona 2-1-1. Direito 2-1-1, obrigado. Tá. Direto Alefa, após conforme plano, decolada 10, com curva direita, saída Arbor, transição Alefa, 5-1-5-3 ao transponder, controle 19-8, trip 5-2-4-1. Ok, eu não comprei o transponder e o controle? 5-1-5-3, transponder, controle 19-8. Ok, eu tenho pedido 5-2-4-1, está autorizado a voar no nível 200 para Vitória da Conquista, após Alefa direta. A decolada PC10 ocupa o perfil da saída Arbor, transição Elefa, o código da transporte 5153, controle 1198. Trip 5241, corrigindo sua rota, Arbor, Elefa, Elefa direto ao Plor, conforme a rota do seu plano de voo. Arbor, Elefa, Elefa, ao Plor, certinho, copiado. Ah, pronto, pushback, trip 5241. Lembra o bateria 2231. Passaria 2231, ingressa aquilo, fica atento ao sinalizador. Se tiver condições de parquear sem interferir com o pushback da aeronave à sua direita, com 741. 7, ingressa aquilo e parqueia, o 2231. 7, ingressa naquilo, será atento, 2231. Foco 1097, mantiver 10, pronto. 1097, mantém um ponto de espera. Pode ser. O trip 5627 decolou da 10012, chame controle na frequência 1198. Boa tarde. 198, boa. 677, posso conforme rota. Decola da pista 10, primeira curva direita da El Transição Coral. 5117, transponder, controle 198. Nível 190, saída PUCA. Na PUCA 1905627. Olê, Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Tango Delta Vitor, na Dael. Papa Romeu Tango Delta Vitor, contato radar na decolagem, voa para nível 070 inicialmente. Saída Dael. Extreme, go ahead. 3-2-1-7, sente da T10, autorização, confirm. Confirm Giant 6-3, ready to taxi. Negative, just 1 minute for time, 6-3. Ok. Então, 3-2-1-7, informação Romeu. Aguarda a cópia número 2. Aguardando, 3-2-1-7. Azul 6918, autorizado a final do procedimento de LS X-ray, reporte estabilizado, 6918. Câmara estabilizada, 6918. Azul 6918, formo tráfego na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo oeste, mantendo 1.500 pés, não interfiz com aproximação. 7, obrigado, 6918. Papapapá, Mike Eco Delta, confirma. Tem frequência livre da presente, Mike Eco Delta. 097. Intenções do voo. Salvador, cruzado de 1.000 pés. Decola da 17, curva direita, corredor axé. 0171 com transponde, controle 198. O Índia Novembro. Luz Albó, tem um chamado de voo de 1 hora. Ground control, Giant 6-3. Charlie 3, ready to taxi. Estabilizado, visual 69, 18. Azul 69, noite, ciente, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Obrigado, amigo. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Control Giant 63. Trolling 1998, uma boa tarde. Boa, 19-8, obrigado. Estacionamento? 5-5-2-4 na guarda. Juliette, estamos juntos, tá na escuta do som? Guarda presente? Dois aeronaves modularam ao mesmo tempo, azul 4-1-1-8, possível. Ok, decolado, cumprindo o perfil da saída, acionado 537. Azul 4-1-1-8, contato radar na decolagem, estou para nível 340, saída ARPO. Aciente, azul. Contando, pode voar, pode utilizar o Tango Delta Vitor, por exemplo, tá? Tango Delta Vitor, inicialmente mantém o perfil da saída, duas aeronaves executando o perfil da Dael também. Ok, não é muito longe, né? A prova está bem ótima, obrigado. A controle, ok, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, ciente. Chame torre, 118, decimal 95, quilo Quebec Serra. Eu tô 60 graus com 629. Mas outra pro, o 69 e o 9. Torre de Mamacel, Kilo Quebec Serra. Tower 18, decimal 95, Giant 63. Capital Giant 63. Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, Kilo Quebec Serra, confirmando? Afirmo, Kilo Quebec Serra. Jet Quebec Serra, corte vertical da RMAR, Kilo Quebec Serra. É, fora será, vertical da RMAR. 125 decimal 10, alterna 133 decimal 95, bom voo. 2595, 3395, grato, boa tarde. Chat, só confirmando, eu prefiro sua saída, que seu corpo é Arbor Elefa, correto? Isso aí. Ok, tá correto. Observe o tráfego na curta final, após a passagem ali, mantém cabeceira no 0, gol no 097. Após a passagem aí do azul, ali mantém no 097. 00. Felipe 00, chama na ponte de espera do hotel. Pronto, cópia. Pronto, cópia para 3-2-1-7. Pousado Salvador Confins, nível 360, via Pizulu 2-1, pós conforme a rota do plano, decola da pistão 1-0, curva direita, saída arbor, transição elefa. Transponder 5-1-5-6, controle 1-9-8. Paciente autorizado com 360. Via Pizulu 2-1, decola da 10, direita, arbor elefa. Responder 19 aí no controle, está 3-2-1-7. Correto, chame pronto, posição 0-1, está 3-2-1-7. Camarão, está 3-2-1-7. Salvador, 3-5-2-4. Autorizado, chama táxi. O Chanel é 6-3-1-4, pronto, cópia. Chega. Petrolina autorizado nível 3-4-0, via Upes Zulu 2-0. Com decolagem da pistão 1-0, curva esquerda, Momo, COG, boa pós direto, 5-1-5-2, transponde, controle 19-8, passaria do 6-3-1-4. Pode copiar o controle? Ciente, autorizado, voar direto, Alessa, graças. Papa Romeu Tango Delta Vitor, chame centro Recife em 125, decimal 10, alterna 133, decimal 95, solicite proa de motiva combi. 251-3395, o Tango Delta Vitor, 2 para 0. 620, Recife, nível 370, formação Romeu, aguarda a cópia. Escuta, aguarda. Fala Azul 6918, ligando. Taxi Alfa, antes da Juliette, reporte 4 Azul 6918. E a Alfa vai chamar antes da Juliette 6918. 097, decolou as 21, chame controle na frequência 1198, uma boa tarde. 1198, uma boa tarde, gol 1097. Controle, boa tarde, gol 1097, cruzando 1200. Gol 1097, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída árvore. 360, saída árvore. Gol 1097. Azul 41, 18, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, muito obrigado. Boa. Está falando para o táxi TP5241, POP45, autonomia 3 horas e 20, alternativa C, Salvador. TP5241, táxi até a saída do Parque 3. Reporte na saída do Parque 3, 4241. Certo, autorizado o táxi até a saída do Parque 3, naquela posição reportada, 241. Antes da Juliette, 6998. 6998, Juliette, posição 09. 6314, POB 130, está com 3 horas e 10, alternando Recife. Alternando Recife, não copiei o POB, confirma? 130. 7, Oxalé 6314, táxi à direita, Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste 10017. 1895, 10017, 6314. Estou 10 via Índia, Alfa, 6314. Torre Salvador, o Haddad está 3217 no 1, no pushback acionamento. Aguarde, está 3217. Você escuta 3217. Ei. 0-1-7, ajuste, trip 5241. Ajuste 1-0-1-0, Seco Avianca, naquela posição 2-6-4. 1-0-1-7, quem nega? 1-0-1-7, ó. 7, gira, roda, Rafa. Torre Oxalé 6314, vamos esperar a prova. 6314 ali, mantém cabeceira no 0, 6314. E mantém no 6314. Lance 6-6, boa noite. 2-2, saludo e passo 1-1-9 na decimal 8, bye bye. Departure 19-8 today. Tudo bem. 627, aguarde coordenação. Obrigado. Good morning, Salvador Departure, Giant 63 at 1.4, climbing up to flight level 340. Giant 63, radar contact at departure, climb to flight level 340, dial departure. Flight level 340, dial departure, Giant 63. Coordenação com a equipe solo, aeronave da FAB livrar retaguarda iniciando 01, está 3217. Paciência, modo aeronave da FAB autorizado, coordenação de ataque da 3217. At 63, you have conditions to fly dial position? Affirmative. Roger that, fly heading dial position, Giant 63. Direct to dial then, Giant 63, Roger. Cruzado Recife, 370 nível, via o UISC, Upper UISC 58, da cola da 10, curva esquerda, UCA, transição Caju, UCA, Jamo Caju, transponder 5164, controle 198. Gol no 620. 5164, transponder. 1097, está cruzando 110. Gente, gol 1097. Inclusive, solicita a proa de moto lá. autorização para o voo no 620? Negativo. Vamos lá. É, voo no 620, Recife autorizado, nível 370, via Upper Whisk 58, via cola da pista 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Caju, Fuca, Jamo, Caju, 5164 transponder, controle 1-9.8, voo no 620. Correto, chama pronto no 1-0, na posição 10, gol no 62. Alô Salvador, boa tarde, gol no 69, ciente da Romeu para autorização, Guarulhos. Gol no 69, Romeu confere, Guarulhos autorizado 360, nível 360, e Upzulu 1-0, até bridge após Upzulu 1-6. Segue conforme a rota do plano de voo, decola da pista 1-0, com curva, primeira curva direita, perfil da subida da El Leda Motiva, Michael Ascatango, Vitor Alfa, transponder 5401, controle 1-9.8. Cliente autorizado, Guarulhos 5360, via rota, sai Upzulu 1-0 até bridge, depois Upzulu 1-6, e prossegue via rota do plano. Recordo no zero, primeira curva à direita, cidade da El, Leda Motiva, o transponder 5401, controle 198, gol 1-1-9. Seguimento correto, chama pronto, posição meia dúzia, gol 1-1-9. Certo. Olha o Salvador, Índia Vender Alfa, decolado, da 1-7, 1-2-10, correndo a chefe. Guardião 07, controle Salvador, mantenha-se sob condições visuais, 1-1000 pés, corredor a chefe. Autoriza a voar Código 6314. 6314, estimativo Código, está presente. Código, obrigado. Gente, Lima Alfa November, reportando através de Paris. Boa tarde. Seu nome é boa tarde. Pé correndo a pé. Índia November Alfa. Confirme o código alocado. 01971, Índia November Alfa. Me chame quando pro táxi, gol 620. Reporte no farol da barra, Índia November Alfa. Reporte no farol da barra, Índia November Alfa. Motor Salvador, passagem TP 5241. Tacuno 77 alternando Guarulhos, 3 horas e 15 de autonomia. Índia Alfa, ponte espera 108.95, altímetro marca 1017, tem bom gol. Índia e Alfa, ponto de espera 1895, ajustado no 097, até 3895, obrigado, uma boa. São Salvador, gol 620, posição 10, posicionamento. Coordeno com a equipe de sala, iniciando quando o próximo táxi, gol no 620. Zero, zero, torre. E do tráfego à frente, tá, manteve a reta até o 40 e vai curvar à direita agora para sair no perfil da árvore. Só aceita ser restrita a 2 mil pés até a décima milha, para depois prosseguir em ascensão. 2 mil até a décima milha, na saída da radial da El. tem decolagem autorizada da pista 1-0, vento 150 graus com 8 nós, Olimpo 00. 017, cleared, bomb arrival, go 1869. Clear, bomb arrival, 5,000, 1017, altitude 7, and return flight yellow. Say, bomb departure, go 1869. Salvador, uma boa, tem 3217, está pronto, posso estar no lugar. Gente, o TAM 3217. Ali mantém cabeceira 103217. Ali mantém cabeceira 103217. Confere? 172. Ciente, contorno pátio em Alfa, ponte espera 102.95, altimetro 1017. India Alfa, ponte espera 2.95, 620 agora. Tom. Olimpo 00, contato radar na decolagem, subo para nível 240, saída Coral. Autorizado então, subida para o 240 na saída Coral, da transição Coral, está livre em toda a edição de 2000? Afirmativo, sub mantém nível 070, Olimpo 724, Olimpo 04, correção. Confirme, 240 então, Olimpo 00. Olimpo 00, sub mantém nível 070. Então 070, copiou Olimpo 00. 02, transponda 119, 8 é a frequência do controle. 380, perdão, nível 360 para o Galeão, decola pista 10, Dael, Leda, Mólio, Sáter Zulu 10, IMAP, DCC Lúbito, DCC Barbacena, curva direita após a decolagem, 5402, 198, 3145. Cotejamento correto, me chama quando totalmente pronto, eu puxo no 2. Mais 2 minutos devido à aeronave de menor desempenho na mesma saída. Zero, zero, sube e mantém nível 240. Sobe e mantém 240, nível Olimpo 00. Tango, Lima Alfa, novembro, visual Cocão. Aqui, senhor. 7, Lima Alfa November, agora com a torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado pela coordenação, boa tarde. Boa. Liberal, paciente, tem frequência livre, está presente, a ponte é grande. Oh, muito boa tarde, Sapatango Lima Alfa Novembra. Confirme. Sapatango Lima Alfa Novembra. Lima Alfa Novembra, ingresso na final no 7, a parte final de 3 milhas. Afirmativo, repórter 3 milhas, final de 7. 7 livre decolado, 1-0, vento 1-4-0 graus com meia dúzia de nós. Salvador, gol 620, ponte espera para o frontal no 0. 620, faz início da corrida da aeronave à frente, aí mantenho no 0. Decolado aos 37, controle 19, decimal 8, com voo. 19, 8, obrigado, boa tarde. Hotel Salvador, boa tarde. 3217 Latam, cruzando 1200, na sua escuta. 217, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. 360, Arbor, tá, 3217. Salvador, o Papatango Lima Alfa Novembra, final 3 milhas, 1-7, terceira da parte 4. Frente direto, parte 4. Vai para 1-7 e vai desviar, vai abandonar de imediato para o 4. Frente, vento 1-4-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0, 1-7, repasse solo controlado. Passará controlado, Lima Alfa Novembra. Procedimento correto, chama quando o próximo proposto no 7. No pátio 3. Responde 5420. Confirma, mensagem sempre decotada, Olympus 00. Olympus 00, acione transponde 5420. 5420. É, deixa na análise 420. TAM 3676, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1017, autorizado a chegada Mari. Papapá, Mike Eco Delta, controle Salvador. Papapá, Mike Eco Delta, quente, mantenha sob condições visuais, 1.000 pés. Voe na proa do farol de Itapuã, reporte no través de Pituaçu, no ideal de destino. Tio no 1.500 pés, Mike Eco Delta, controle copiou. Controle Salvador, gol no 620, decola. Gol no 620, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída Puca. 370, Puca, pode voar, Jamo? Jamo está presente, gol no 620. 620. Controle, 3217. confirme pro controle. TAM 3217 cruzando 90, autorizaria voar Abiduti. TAM 3217 voa e Elefa da presente. Elefa da presente, obrigado. Trip 5241 voa e Vitória da Conquista da presente. Tirando Vitória da Conquista, 5241. LS X-ray, go 1869. Go 1869, roger that, complete approach, contact tower 118-95, have a nice day. 1895, thank you. Bordo 330, confirme. Índia Alfa, ponto de espera 118-95, altímetro marca 1017, não vou olhar para cima. Alfa Fox, ponto de espera 18-95, tem um excelente estágio, 3145. Índia e Alfa, ok? Índia Alfa. Na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Correção, chame em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 10. 1288, 1260. Afirmativo. So Mike, let me get down and lock you, go 1869. Roger, clear to land runway 10, wind 150 degrees with 6 knots, QNH 1017. Clear to land runway 10, 1017, QNH, go 1869. M Centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0, bom voo. Recife, 288.260, obrigado. Júnior Salvador, boa tarde, azul 4206, informação Romeu, Isra, Librão 995, Perão 50. 49 de autonomia, alterna com. Contorno, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, tem bom voo e até a próxima. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, o torre 118.95, 1017, gol 969, obrigado, boa noite. Fortaleza, perdão, Salvador, Lutano 3145. 3145 pronto? Afirmo. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 3145. 469, on the ground at 46, vacate to the right, call ground 121.1. Livre, chame quando pronto para o táxi, passareta. Pois tá, apenas uma informação, não teremos condições de passar o FL 110 a 15 milhas de Salvador, conforme o pintei da abertura da mão. Poderia coordenar no controle? Gente. Obrigado. Runo 33 decimal 95, Olimpo 00. Não perde o 969, após vista da corrida da aeronave, assente, ele mantém no 0. Gente, após a decolagem da aeronave, ele mantém o voo no 969. Sete meia desta via para 2000 pés, QNH1017, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Decolado 248, controle 19, decimal 8, bom voo. 98, 3145, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, tá 3145, decolou, cruza 1210. Targetan 3145, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Sobrou 360, saída da EL, 3860. A maneira possibilidade de se coordenar com o centro Recife, nível 380? Aguarde, o TAN 3145. 3145. Azul 4206, desta via para 2000 pés, o QNH 1017. Via para 2000 pés, azul 4206. Trizano 45, autorizado, nível 380, suba para o nível 380. Autorizado nível 380, 3145, obrigado. Tem mesmo nível, mantém posicionado mais 2 minutos e meio. Gente, vou no número. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, bom voo, até a próxima. É, 1017, boa tarde.